Vale a pena acreditar, Deus criou o amor e fez um dia te encontrar. Queria tanto sentir seu abraço e dormir, mas o que eu vou fazer se você não está aqui? A noite vem, saudade faz meu coração perder a paz.